my fiancée pronto para sair. Como é que é, autorizando? Oscar Romeu, reporte para ingresso. Corrigindo, tá Oscar, reporte para ingresso. Até lá, chamar em contato ingresso IAC. Autorizado o ingresso e decolagem da pista no 7, o vento 210 graus, 7 nós. Autorizado ingresso e decolagem, vento de condição, já. Estabilizado, Golo 755. 55, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, Golo 755. Continue para cima dessa rua da interdição de pouso, reporte visual para o pista 28. Mas marcando visual, 755. Oscar Maiken, que decolou os 3-0, mantendo o estupro preparado de Itapuã, quando lá controle 119.8. Oscar, se eu escuto o farol, lá chama controle 119.8, certo. Luna 092, desça para 2003, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2003, reportará estabilizado. Vai acentuar o X-ray, ok? O 092. Luna 092, sente, mantenha a chegada até TPI, foi TPI, certo, 363 para ILS e X-ray pista 28. Receptor do Sierra Victor 362, após 363, conforme o carta que foi, por senhor. Sim, está autorizado, Gono 092. Já vai, já. Passou 90 para o 100, porém, em condição iguais, vai acender o nível 105 ali naquele braço. Ele aqui, o braço está autorizado, nível de voo 05, plano modificado, 1030. Gino vai salvar, obrigado. Console, Papa Romeo, acho que é Mike Yankee. Papa Romeo, acho que é Mike Yankee, mantém condições visuais, no meu teste, no corredor Sherry, passando fora da barra. Vai, corredor Sherry vai reforçar fora da barra. Tem possibilidade de ir direto, DCT, da presente? Autorizado, acho que é Mike Yankee, aposta 20 milhas afastado de Salvador. Vai reportar 20 afastado. Tá chamando pouso no 051 em Manati. 051 no copiador. Patatango Lima Kilo Bravo, 5 milhas sul e oeste do Salvador, turista radar encerrado, mantém-se condições visuais, número de voo 05, e para serviço de informação alerta, chama centro Recife, frequência 1-2-6, decimal 0, alterna 1-2-5, decimal 1. Controle, eu acho que é mais diante, 20ª milha. Só Mike Yankee, prossiga. Passando a 20ª milha. Mike Yankee, se frequência da coordenação. Só frequência da coordenação, eu chamando o radio, obrigado. Thanks. 8, confirme. Mantena 28, tá isso? Assim, sim, moto terminado da decolagem já da pista 28, vento 220 graus, 8 nós, passaria 2-2-3. Autorizado também, aí decolada 28, 2-2-3. Passaria 2233, decolou os 42, chama o controle em 199, decimal 8. 098, bom feriado. Em 5975, alinha e mantém pista 28. Quero ver sair da Elefo 9. 80, Elefo 9. 5975, terminar a decolagem da pista 28, vento 200 graus, 79. Rio 975, decolou 74, controle 119.8. 19.8. Rio 5975, bom dia. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Momo. 350 na Momo. Puder quando coordenar direto. Torre Salvador, bom dia 4234, ponto de espera 28. Azul 4234, a linha mantém pista 28. 3A linha mantém pista 28, 4234. O 975, centro, eu sei que mantém a saída. Sim, é. Azul 4234, colagem, vento 200 graus, 79. Livre decolagem, pista 28, 4234. O 4234 já falou os 47, controle 119.8. Controle 19.8, azul 4234, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, mil pés, perfil Aron. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Aron. 350 via Aron 4234. Controle 4234. Repita. Solicita um barco com proa de Aracaju para evitar a formação aqui. Aguarde. Controle o azul 4234 para informação, está iniciando desvio, mantém proa 040 para aproximadamente 25 milhas para evitar a formação. Diante do desvio, 4234. Tenho 5975, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Azul 4234, está autorizado direto com o meu foco 08. Com o meu foco 08, 4-1-3-4, obrigado. Pelo 4234, Charmeiro Centro Recife, frequência no 2.085, alterna 125.45. 2.085, 2545 Recife, 4234, bom dia. Salvador, muito bom dia. É o azul 2783, ponto esmeralda 28 e pronto. Azul 2783, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 210 graus 079. Vente, autorizado alinhar e decolar da pista 28, azul 2783. Do 2223, chame o centro Recife, frequência no 2000.0, alterna no 28.8. 260.288, vamos pegar, obrigado. Decolado 57, chame controle em 119 decimal 8. 198, bom dia. O azul 427 é tudo. Papa, Mike, Victor Alfa, prossiga. 4-4, Serra India, estação 2 no CLD, alocado 0111, procurando o ponto, ele vai interceptar BR-324, comprado a rota da Abacaxi, a gente faz uma disputa. Aqui, Dr. Alfa, mantém as condições visuais, tantos pés que é legal no 0-4. No 0-4, não ajuste, condições visuais, você escuta, Mike, Dr. Alfa. De Salvador, muito bom dia, é o azul 273. Azul 283, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80, via sair teléfono alfa. 80, via sair teléfono alfa, azul 273. Vitor Alfa, confirme meu PAD. 2 no PAD, o Mike Vitor Alfa. Confirme? 2 a bordo, Mike Vitor Alfa. Sente. Bom dia, voo 9023, centro da Mike. Voo 9023, desce para 4 metros, QNH no 014, está autorizado, Zan. Desce 4000, no 013, a chegada autorizada é a IPIT, confere. Afirmativo, voo 9023, do QNH no 014, a chegada é a IPIT. Se tiver condições, está autorizado usar. Poderia autorizar a fila do 361 para efetuar o direto de X-Ray da 28? O 9023 está autorizado para X-Ray 363 para o ILS X-Ray pista 28. Melhor ainda, 363 grato o 9023. através de Duna, que é autorizado, já segue para Pituaçu, sobrevoa na região do Cerro do Mike Litoral. Mike Litoral, favor para o litoral. A no litoral está autorizado Pituaçu. Não, Mike Litoral, favor. Copiado, porém à vista a formação no caminho, Pituaçu aproa totalmente aberto e visual, mais literal. Sim, está autorizado Pituaçu direto. Litoral, se informando que a pista em uso é a pista 28, fica atento às decolagens. Sem interferir com as suas decolagens, gente da 28, mais literal. Mike, Litoral, fecha minha torre, número 8, decimal 95. Número 8, 95, Mike, Litoral. Controle de Salvador, bom dia, Fernando 3, número 2, informação Mike, 260 para 150. Fernando 302, desça para nível de voo 110, QNH 1094. Essa é 1110, Fernando 3, número 2. Sobrevoo no SESC, fica entre Pituaçu e Farol de Itapuã, Mike Litoral. Gente, Mike Litoral, foi no tráfego já reportar no setor, mantendo a escuta da torre. Na sua escuta, Mike Litoral, foi reportar no local de sobrevoo. Interferir com o eixo de decolagem da 28. Direto 363, está 3304, descendo a 5000. Sete. Controle do 3302, cerca por hoje, cumpri, para evitar formações. Pela 3302, não tem chegada. Então, solicita por 050 para evitar formações. Diz-me 3302. Ok, nível de civil, por 050, 075, na 3302. Passarei do 2223. Passarei do 2223. Passarei do 2223 na escuta do controle do Salvador. 023, vista para 2500, autorizado em LSE, que já está estabilizado. Desce para 2500, autorizado em LSE, que vou reportar estabilizado, 9023. Só do SESC, que vai manter a presente posição, Mike Litoral. Gente, Mike Litoral. Quem que mantém condições visuais, no 1500 pés, o que é negar na 014, reporte para descida. Tá 3304, desça para 4 mil pés. 4 mil, tá 3304. Azul 2783, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, terno no 28 decimal 8. 26 decimal 0, 288, muito bom dia, até bom, para o azul 278. Controle Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, desce e mantenha nível de voo 060, que é negal na 014. 060, Azul 4981. Salvador, na escuta do Azul 273. Siga Azul 2783. Negativo contato com o centro na frequência 1260-1288. Azul 2783, chame 125-1, alterna no 26-85. 251-2685. Cliente, grato, até logo. Chilômetro 3-1-2, desça e mantenha nível de 050. 3304, desça para 25007, autorizado PLS X-Ray, posto estabilizado. 2500, autorizado X-Ray, posto estabilizado, tá 3304. Corre, esse é o federal 9970. Telemetria 1302, voe o PRIM. Voe o PRIM, mantendo sobrevoo lá, setor sul do aeródromo, próximo a Pitua Sul, sem interferência com a sua decolagem. Autorizado a linha decolar pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Ativo, liga a linha de decolar, vai manter pro até 2500 pés, geral. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, vem na proa direita, chegada e pitch, reporte para a descida. Romeu Eco Índia, sendo transponder 01145, vai ser vetorada. Para aproximação, vem na proa 100, vai lá na proa 100 até a radial 045 do Velho Salvador. Estabilizou o MLS da 28, voo 9023. Com 9023, chama a torno no 8, decimal 95. 1895, bom dia. Azul 4981, confirme sua velocidade. 2909, azul 4981. Confirme? 2909, azul 4981. Azul 4981, número 4, na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 4981. Controle, bom dia, esse é o Federal 9970, decolou e se escuta. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, via saída Momo. Para 34, Momo, Federal. acho que a Mike Yankee abandonou do 1500 para 500 pés. Acho que a Mike Yankee desceu até 500 pés, QNH 1014. Yankee? Torre Salvador, bom dia, Gol 9023, passando 364, visual para 22. Reduzindo 229, né, 63, 02. Vento 210 graus, 09 nosso. Livre, pôs na 28, Gol 9023. Inglês. Reportará o Oscar Mike Yankee, ele também não tem equipamento por enquanto. Júlio, federal 9970. Persiga 9970. É possível a gente ir na de código, Tony? Tem código 9970. Ok, muito obrigado, Paulo. Como é que a gente chama o turno no 8 decimal 95? 7, 8, 4, 5, 4, 5, 5. Tá na sobrevão no Sérgio, tá sobrevão no farol de Itapuã, sem interferir, Mike Literal. Oscar Mike Yankee, ajuste no 014, informo Robson 44, próximo a Pituaçu se dirigindo ao farol Itapuã 500 pés, reporte visual com tráfego. Ah, ok, senhor, informará, por enquanto ainda não tem visual, tem só no equipamento. O Mike Vitor Alves informa o tráfego, o helicóptero se aproximando, setor sudoeste do aeródromo do farol Itapuã, Serra Kilo 76, reporte visual. Reportará quando visual, Mike Vitor Alfa visual apenas com Gol na curtíssima final. Fiat Mike 3. Fala, Vitor. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, acenda para 1.000 pés, autorizado... Base pela direita da pista 17, reporte na final. Autorizado base pela direita 17, a 1.000 pés, Oscar Mike Yankee. Segue tráfego, 11 horas 12 milhas, rumo ao sudeste, batendo 2.500 pés. Alfa 330 da TAM. Sente, 6312. Telemetria 312, reduza para 2.00 nós. Já está mantendo, 2.00, 6312. Visual com o Oscar Mike Yankee, Mike Literal. Gente, Mike Vitor Alfa mantém a separação visual, do Dr. Mike, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa. É 312 para o localizador, curva esquerda, proa 330, reporte estabilizado. Esquerda 330, proa estabilizado, linha 312. Vitor Alfa agradece toda a colaboração. Vai seguir com o proa do estádio de Pituaçu para sobrevoar na paralela. Mike Vitor Alfa. Gente, o Mike Vitor Alfa confirma quantas milhas vai se afastar. Vai seguir da paralela desde o estádio de Pituaçu até o Iguatemi, se é autorizado, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, prossiga com o destino, aguarde transferência para o controle. aguarde a transferência, Mike, litoral. Salvador, bom dia, tá 3304, estabilizado X-Ray 28. Santa 3304, bom dia, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Valeu. Torre Oscar Mike Yankee, girando base para 17. Gente, Oscar Mike Yankee, informo tráfego da TAM, depois da TAM, final da 28. Condições de pouso pairado, cabeceira 17. Afirma, tio, realizará o pouso parado. Gente, Oscar Mike Yankee, autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 210 graus, 08 nós. Oscar Mike Yankee. Só me dá a principal. 126.85. 126.85. 12545. Federal, obrigado. Bom feriado. Continue a minha 312, localizada. Minha 312, me torna 8.95. 2 Salvador, destino 63, 1-2, é passar o zão no localizador. Santa 3304, formação de tráfego Serra, quilo 76, helicóptero prosseguindo para pouso, pairado na cabeceira no 7, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 09 nós. Livre pouso 28, tá 3304, sentido trava. Sou eu, Chiné 6312, no localizador. Chiné 6312, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguarde pista livre, número 2 para pouso. Guarda autorização, 6312. Azul 4981, dentro para 2007, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000, autorizado procedimento Zulu, repórter Arco, 4981. Avioito, apresenta mais que trava. Avisado. Vertical da cidade de Pituaçu, vai manter o setor. Mike Vitoral, na escuta do controle. Mike Vitoral, só confirma intenções. Irá manter sobre o... Irá manter o Pituaçu? Confirmo. Se autorizado, mantém a cidade de Pituaçu sem interferência com o eixo da 28. Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral, só mantenha sobre o voo. Reporte para novos lugares sobre o voo. Reportará o Libra, Mike Vitoral. São 3304, solo 23, livre à esquerda via Delta, chame solo 121, decimal 9. Delta 219, bom dia. Oscar McKenck, solo 24, livre táxi via Oscar, estação na frequência livre. Chiné 6312, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Repouso na 28, Chiné 6312. Mas, confirma a estimada de sobrevoo. Aproximadamente 6 minutos, Mike Vitoral. Sente. Romeu Eco Índia, curva direita pro A130. Curva direita pro A130, Romeu Eco Índia. E ponte espera, pista 28.